Rádio Mar Vermelho FM 104,9. A Lotérica Mar de Sorte. Venha logo fazer seus pagamentos de água, luz, telefone, faturas de cartões e créditos, entre outros serviços, além de saques e depósitos. Venha fazer também aquela fezinha nos jogos que as loterias Caixa oferece. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E não fechamos para o almoço. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Lotérica Mar de Sorte. Estamos localizados na rua Jerônimo Vaz Tenório, próxima à Praça Cristo Redentor, Mar Vermelho, Alagoas. Estamos esperando por você. Cavalo selado com Luiz para balançar. A Selaria Venceslau, tudo para o homem do campo, você encontra com novos produtos para o homem do campo. Ferramentas, medicamentos, material hidráulico, arreios em geral e muito mais para o homem do campo. Localizada na Rua do Cravo. Venha conferir! Venha conferir! Tá precisando de sacos plásticos e descartáveis? Em Mar Vermelho você conta com Cícero das Embalagens. Venda de sacos plásticos em geral. Sacos para muda de plantas, saco de papel, sacolas para loja e uma diversidade em descartáveis. Bobinas, além de redinhas para verduras. Tudo isso para melhor lhe atender. Cícero das Embalagens. Atendendo todos os dias em sua residência. Avenida Neto Lins, Mar Vermelho. E em Viçosa, todas as quartas, sextas e sábados, no Mercado Municipal. Faça o seu pedido através do nosso WhatsApp ou ligue. Operador 82 99197-7944. 99197-7944. Cícero das Embalagens. Preço baixo de verdade. Organização Cícero Soares. Em Mar Vermelho, você conta com o Mercadinho São José, onde você encontra tudo para a sua casa. Laticínios, biscoitos, bolachas, material de limpeza em geral, material escolar, tudo em gêneros alimentícios, gás e cozinha e muito mais. Aceitamos todos os cartões Visa, Master e Hiper. Entregamos suas compras em domicílio. Fone 991-860531. Mercadinho São José, localizado na Rua Coronel Álvaro de Almeida, no centro de Mar Vermelho, Alagoas. Organização José Filho e Família. Você ouve? Você gosta? Rádio Mar Vermelho FM 104.9. Atenção, ouvintes! Os seus domingos não serão mais os mesmos. Ele está chegando e você não pode perder. A partir das 14h, você me acompanha aqui na Mar Vermelha FM 104,9. E eu tô aqui, ó, só esperando você, com muita música boa, com muita interatividade. Mais de 10 milhões de ouvintes alcançados. Sem dúvida alguma, o maior dos domingos do rádio brasileiro. E eu tô te esperando, hein, aqui na Mar Vermelha FM. Não vai esquecer. Você vai se surpreender. Participe de um bingo beneficente em prol da cirurgia do nosso amigo Matheus, que acontecerá no dia 16 de agosto no centro da cidade, a partir das 19 horas, com a seguinte premiação: primeiro lugar, um ventilador; segundo lugar, uma sanduicheira; terceiro lugar, kit Natura; quarto lugar, uma colcha de casal; quinto lugar, uma caixa de cerveja; e sexto lugar, um carneiro. Adquira já sua cartela ao preço de R$10 e no preço promocional, duas por R$15. Pontos de vendas: consultório doutora Rafaela Teixeira Mota, lotérica Mar de Sorte, Divino Acaso Empório, também com Zezinho, Rosa e Jaquinho. Participem! E atenção, logo após o bingo, haverá muito forró com o grupo Chamego Bom. Traga sua família, convide seus amigos e vamos todos participar deste ato de solidariedade. Muitas pessoas estão em hospitais neste momento precisando de uma transfusão sanguínea. Salvar vidas pode ser uma importante página de sua vida. O ato de doar sangue é tão importante para quem precisa quanto é para a família. É por isso que o doador é visto de uma maneira especial. Um verdadeiro herói. Faça a diferença na vida de alguém e doe sangue. Sua solidariedade é sempre bem-vinda, ainda mais quando existem vidas dependendo dela. Solidarize-se e doe sangue. Em Mar Vermelho você conta com MF Construções, tudo para sua construção ou reforma. Dispomos de areia, brita, tijolos, blocos, nervuras, lajotas, cimentos, ferragens, além de materiais elétricos e hidráulicos em geral, caixas d'água e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Os melhores preços você encontra aqui, além da entrega mais rápida da cidade. Pensou em construir ou reformar? MF Construções é o lugar. Estamos situados na Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho. Informações 99181-3159 e 99395-7348. Organização Marta e Francisquinho. Pode ser que daqui a algum tempo surpreenda quem sempre esteve ao seu lado com um presente que diga: pá, você é único. No seu Magazine Santo Antônio de Maribondo, você encontra o presente certo para encantar seu papai. E atenção, está chegando o dia de nosso terceiro grande sorteio de 2025. Isso mesmo, você compra o presente do seu pai e ainda concorre a mais uma moto zero quilômetro e quatro vales compras de R$2.500 cada. Magazine Santo Antônio, há mais de 50 anos. A melhor opção para você presentear seu papai. Já estamos de volta aqui na melhor Mar Vermelho FM 104,9. No carro. No carro. No trabalho. No trabalho. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Rádio Mar Vermelho FM 104.9. Domingo. Domingo. Domingão. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Inverno. Inverno. Com tudo que você gosta de ouvir. Rádio Mar Vermelho FM. 2:34. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Mar Vermelho FM 104,9. Atenção para o top de 3 segundos. Venha demais um campeão de audiência. Atenção, emissoras parceiras em todo o país. Em 5 segundos, programa Domingão Musical no ar. A partir de agora, está no ar, programa Domingão Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Aumente o volume e fique ligado. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas. Seu rádio e no coração. Vamos juntos. O seu ouvinte é o nosso maior presente. O seu rádio ligado. Conectado. Vem se embora, vem se embora, Brasil. Vem ser feliz, vem cantar. Pra cima. Vem ouvir sua rádio, vem comemorar. Eu sou o Lucas, está no ar. Tô por cá, bebê. Pra ficar com você. Que você ouve sua canção. Faz lembrar a sua paixão, pra recordar que você ganha bem. Tem sim. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musical. Muito bem, meus queridos, estamos no ar. Segundo final de semana do mês de agosto. Olha que maravilha. Hoje é um domingão especialíssimo. Estamos aí no nosso domingão especial de Dia dos Pais. Olha que maravilha. Você já vai mandando o seu áudio pra gente pra parabenizar o seu herói. Manda já sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. No DDD 88 993 16 63 33. Repetindo: DDD 88 993 16 63 33. Você já manda a sua mensagem pra gente, manda o seu áudio, fica à vontade. Muito prazer, sou Elton Lucas Sampaio e a partir de agora está no ar a melhor parte do seu domingo. Seu domingo fica diferente a partir de agora aqui na programação da número 1 do Brasil, na programação da sua rádio preferida. Então, vamos juntos, porque tá no ar, para todo o Brasil, mais um Domingão Musical. E simbora, bebê. Tudo pronto, Lequito? Tudo preparado? Vamos botar a música pro povo? Vamos! Então, tá no ar, bebê, tá começando! A maior audiência do rádio. O maior dos domingos, tá no ar! Começou para todo o Brasil. É

junto desse. O seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 99316 6333. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras filiadas a centraldamídia.com. Domingão Musical, todo domingo aqui na sua rádio. Apresentação, Elton Lucas. Agora que arrepiei seu corpo inteiro, cê vai pro chuveiro pra tirar meu cheiro e volta pro amor da sua vida com minha saliva no seu beijo. Daqui uma semana já tá me ligando pra buscar aqui o que lá tá faltando. Eu dou o que te falta e ainda dou sobrando. Ou seja, você tem duas metades diferentes te completando. Me diz qual a metade é mais importante: a do sentimento ou a transante, a que beijam, a que lambe, a sem graça ou a picante? Me diz qual a metade é mais importante: a do sentimento ou a transante, a que beijam, a que lambe, a sem graça ou a picante? A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir nem um instante. Daqui uma semana já tá me ligando pra buscar aqui o que lá tá faltando. Eu dou o que te falta e ainda dou sobrando. Ou seja, você tem duas metades diferentes te completando. Me diz qual a metade é mais importante: a do sentimento ou a transante, a que beija ou a que lambe, a sem graça ou a picante? Me diz qual a metade é mais importante: a do sentimento ou a transante, a que beija ou a que lambe, a sem graça ou a picante? Me diz qual a metade sentimento ou a transante, a que beija ou a que lambe, a sem graça ou a picante? A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir nem um instante. E a gente vai seguindo, viu, bebê? O Brasil inteiro ligado, tá todo mundo ligado. Domingão Musical. Bora simbora, bora ouvir o povo do Brasil. Cuide, cuide, cuide, Lequito. DDD 889-9316-6333. Repetindo: DDD 889-9316-6333. A baica, Lequito. Cuide. Oi, Elton Lucas. Aqui quem fala é a Luísa Rejane, da cidade de Bom Sucesso, ouvindo pela Cultura FM. Sim. Bom Sucesso, Paraíba. Eu mando um alô para meu pai, José Bispo, na cidade de Santo Pedro. Tá certo, Madinha. Bom Sucesso na minha Paraíba. Rádio Cultura também tá sempre com o Domingão. Um abraço. Oi, Arthur Lucas, é Rosinei de Afogação e da Ceira. Ofereço as músicas do seu programa para mim, para meu pai, que é o Dia dos Pais, meu namorado, também é pai. Olha aí, coisa é boa. Pai. Meus cunhados que são pais. Olha aí, e a mãe. Todos os pais do Brasil inteiro. Que Deus abençoe todos. Tá certo, Madinha. Afogados FM. Afogados da Engazeira também tá sempre com o Domingão. Família abençoada, Madinha. Jesus abençoe sempre, viu? Tamo junto. Bota mais um, Lequito. Oi, dá licença. Aqui oi. É Pereira, é Salomé, viu? Sim. A mesma que eu pela Pereira FM 104,9. É. Domingo é Dia dos Pais, né, menino? É. Amigo, é, fiquei sabendo. Estou sabendo que é Dia dos Pais. É. Eu quero ouvir uma música pra oferecer a todos os pais, aos meus irmãos que são pais, pra você. Pra mim? Eu ofereço pra o seu pai, a sua mãe. Ah, tá certo, meu pai. Que seja um dia especial, lindo e maravilhoso pra eles e todos os pais. Tá certo. Tá certo, Marinho. A nossa Salomézinha Pereira no Ceará. A nossa Pereira FM. Alô, Marcelo Alisson, meu padinho. Mas só tem ele mesmo, viu? Só tem ele. Bote mais um, Lequito. Aqui tem alguns falando de centro da cidade do Açu, no Rio Grande do Norte. Sim. Estou lhe ouvindo pela FM 89.9 aqui da cidade. Gostaria de escutar uma música boa. Vou oferecer a minha esposa Luzimar, meu filho Luiz, a meu filho Lúcio, a minha Nara Cláudia Manso, a você, a Lequito, e a todos os pais, porque hoje é Domingão, Dia dos Pais, e oferecer a todos que estão ouvindo o programa Domingão Musical do Elton Lucas. Falou? Falou, padinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Rapaz, meu povão de Açu, tá de com força todo mundo no som da 89, viu? O rádio que chega longe, não é brincadeira não, viu? Alô, Zé Cabreu, meu padinho. Alô, alô, Elton Lucas, J. Alves, Craveuís, no Ceará, ouvindo você aqui pela rádio 100.5 Poti, Craveuís. Um abraço, Elton Lucas. Ixi. J. Alves, em Craveuís, no Ceará, ligado no Elton Lucas. Eita, Jotinho, um abraço, Jotinho. Jotinho é uma figura, viu? Tu é doido. Um abraço, meu padinho. O povo de Crateus ouvindo pelo som da Poti. Um abraço. Meu nome é Walter, falo da cidade de Pirá, na Bahia. Escuto seu programa pela Rádio Serra Dourada, FM de Pirá. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os pais do nosso Brasil. Sim. E toque uma música aí. Obrigado. Valeu, padinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Pode só mais sair daqui. Só mais sair, vai. Cuide. É Luísa de Conceição do Jacuípe, do Piriganinho, na Rádio Mix. Eita, Luísa. Sim. Passamos por aqui para pedir minha música. Pedi Fábio Júnior. Pai, senta aqui, jantar está na mesa. Não, não, não, Luísa, não. Eu não quero que você peça assim, não. Eu quero que você cante. Vá, vá, vá, cante. Tira a música aí daqui, que agora eu quero ver Luísa cantar. Vai, vai, vai. Pai, senta aqui, que o jantar tá na mesa. E aí, cara, pra todos os pais do Brasil do mundo inteiro. Principalmente pra meu esposo, que é o pai dos filhos. Tá ok, vai. E pra todos os pais do Brasil do mundo inteiro. Principalmente para todos para aqui, Conceição de Jacuípe. Valeu, valeu, Luizinha. Rapaz, essa amiga todo ano. Entra aqui dos pais e sai aqui dos pais. É só negócio do pai. Ave Maria, tu é doido. Eu sou mais a Luizinha cantando, a voz dela de veludo. Eu acho mil vezes melhor, mil vezes. Ai, bora com mais sucesso, Lequito. Isso é Luiz Ferraz. Ai, meus sentimentos. Outra vez, meu coração deu amnésia. Outra vez, baby, lembrei, liguei, fiz merda. Que tu gosta de brincar e eu gosto de ser o seu brinquedo. Sem vergonha é você e eu por te amar sou sem vergonha e meio. Vida, eu tentei mais. Mesmo sabendo que você não presta, mesmo sabendo que você é sem futuro, mesmo sabendo que eu sou seu fim de festa, não me interessa, eu não te troco por nada no mundo. Mesmo sabendo que você não presta, mesmo sabendo que você é sem futuro, mesmo sabendo que eu sou seu fim de festa, não me interessa, eu não te largo por nada no mundo. Seu brinquedo, sem vergonha é você e eu por te amar sou sem vergonha e meio. Vida, eu tentei mais. Mesmo sabendo que você não presta, mesmo sabendo que você é sem futuro, mesmo sabendo que eu sou seu fim de festa, não me interessa, eu não te troco por nada no mundo. Mesmo sabendo que você não presta, mesmo sabendo que